prepare-se. Vai começar agora o programa que vai fazer você recordar os melhores clássicos da música. Máquina do Tempo. Os hits que agitaram as pistas do mundo inteiro e as canções que encantaram gerações. Sucessos inesquecíveis. Músicas que marcaram. Uma hora com o melhor do flashback. Está no ar. Máquina do Tempo. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do nosso Máquina do Tempo, nesta quarta-feira, dia 2 de outubro de 2013. Aqui, você recorda as músicas que ficaram imortalizadas na sua memória. O melhor dos anos 60, 70, 80 e 90. Eu sou Vanessa Cairone e para abrir o nosso Máquina do Tempo de hoje tem Captain Jack, Drill Instructor. Hi! This is Captain Jack! Do you really follow me into the light? Drillin' strikes is on, drillin' strikes is on my side. Do you really make your man so fine of mine? Love and peace is our vibe. All for one, come together friends, we have to take this chance. All for one, come together friends, we gotta take this chance. Listening to your sweet words is like making love. It gets me feeling really good. So please, give me some dirty talk. Do it now. Do it now. Say sweet words. I want you to say. Give me dirty talk. Do it now. Do it now. Sleep with me in a special way. Sucessos inesquecíveis. Máquina do Tempo. We'll be right back. E este foi o nosso primeiro bloco. Vamos para um rápido break e já já tem mais. Continue ligado. Daqui a pouco, os clássicos estão de volta. Aqui no Máquina do Tempo. Estamos de volta. Máquina do Tempo e os maiores clássicos da música em destaque aqui na sua rádio preferida. Máquina do Tempo. E esse é o nosso Máquina do Tempo que está de volta. Obrigada pelo seu carinho e pela sua audiência. Por aqui você ouve os grandes clássicos do passado durante uma hora. E abrindo mais esta sequência tem Faithless, Good is a DJ. This is my church. This is where I heal my hurts. This is my church. This is where I heal my hurts. It's in actual grace, or watching young lives shape. It's in minor keys, solutions for remedies. Enemies becoming friends, when bitterness ends. This is my church. This is my church. This is creation of my dream and creation. always a word inside of music.